Tradução, Torre no Noite, decimal 6. Muito bem, muito grato. Torre Web 5728, estabilizado, LS. As 28, muito bom dia. Continua a aproximação e reporte externo. Bota no chão, 5728. 3895, passando o nível 160, submantém o nível 340, semicentro Recife na 25, decimal 1, alterna na 33, decimal 25. É, submantém o 340, chamando Recife 1251, alterna o 3325, tá 3895, um bom dia, bom serviço. Bom dia. Eu chamei 14, boa viagem. 1014, parte 1.090, 18614, muito obrigado, bom trabalho. 118 decimal 6, o meu Papatango. November Alpha, voe para a rotatória, reporte rotatória. Que é rotatória, é passar a rotatória, o índio November Alpha. 18 livre. Salvador, bom dia, Papatango com meu Papatango na proa rotatória visual com o campo. Romeu Papatango, bom dia, continue a aproximação. Está autorizado a presente interceptar a final da 107, me chame 3 milhas fora Romeu Papatango. Continuarei, farei a interceptação da final da pista 107 e reportarei 3 milhas com meu Papatango. Final do pouso Lima Delta Lima. Copiado Lima Delta Lima, frequência livre até o regresso. Livre até o regresso Lima. Solo Salvador está 3191, está na gate 05 para pushback. Gente, está 3191, está autorizado, chame táxi. Camarada táxi está 3191. O azul 4235 autorizado para o pushback acionamento, chame táxi. Iniciando o push acionamento, chamar para o táxi 4235 do azul, obrigado. Olha. Esquerda ao tráfego da zona, reportarei 3 milhas com o meu papa. E bom dia, 1270, pronto, ponto de espera 10. Zona 270, bom dia, está autorizado a linha e manter na 10. A linha e mantém 10, gol 9270. O Guardião 01, atento à aeronave, um Papa Alfa 28 na final da 107, ok? Deixe livre o eixo da aproximação, Guardião. Vai ficar dentro do tráfego para 107, Guardião 01. 75728, seu sol 01, livrando, chama 1219. 219, grato. 777, chame centro Recife em 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. 125, 13325, muito obrigado e uma boa tarde a vocês aí. Boa tarde. E eu, Papa Romeu, Índia, November Alpha. Passou o Paripe, a direção rotatória. November Alpha, bom dia. Prossegue na final da 107, número 2 para pouso. Chame 3 milhas fora. O tio vai cortar para a 107, chamando 3 milhas fora, como número 2, o Índia November Alpha. O Salvador, 3 milhas do ponto de toque da 107, o meu Papa Pan. Copiado, tem livre pouso, pistão no 7, vento no 50 graus, o 1 no nós, Romeu Papatango. Livre pouso na pista 1 no 7, Romeu Papatango. Alô, Salvador, azul 4235, tá pronto pro táxi com 72 a bordo, 0340 da Tunamia, alterna Campinas. Cliente, táxi à direita, azul 4235, ponto espera dando 0186 torre, ajuste 1014, boa viagem. Autorizado táxi, seu ponto espera da 10, quando pronto chama 1286, ajustado no 0 no táxi, obrigado. Aproximando a Juliette, web 5728. Web 5728, tem condições de ingressar via Juliette para o gate 5, atento ao aeronave da TAM, à esquerda? Afirmativo. Autorizado, gate 5. Sim, contou. Paulo, tá 3191 para o táxi, está com 176 a bordo, alternando Guarulhos, autonomia de 3 horas e 58. Cliente, o TAM 3191, observe o Webjet passando à frente após dar livre o táxi via Pátio e Índia. E como número 2 no ponto de espera dá 10, chama a torre. 186, o ajuste é 10 no 4, boa viagem. Cliente, a Índia. No ponto de espera chama a torre 186, da 3191. Salvador, azul 4235 está pronto para a decolagem. Azul 4235, bom dia, autorizado a linha e decolar pista 10, vento no 70 graus, 109. A linha decola pista 10, azul 4235, obrigado. Romeu Papatango autorizado, backtrack agilizando para liberar a pista, ok? Agilizando, vai prosseguir até o passo 4. Gente, agilizando Romeu Papatango. Ô gajo. Corre o Guardião 01, tem intenção de voltar para a base Guardião, ser autorizado. Ok, Guardião, temos uma aeronave em sua retaguarda, prosseguindo na final número 7. Está presente, então o senhor vai prosseguir direto para o pátio do Graé, confirma? Afirmativo. Ok, Guardião, liberando o eixo de aproximação do número 7, prossegue direto para o pátio do Graé, Guardião 01. Já livrou o eixo da 17, já está no setor do shopping. Para pouso direto no pátio do Graé, Guardião 01. Índia November Alpha, atente ao helicóptero do Guardião, liberando esse da final da 17. Estamos apenas aguardando a pista livre para autorizar o seu pouso na 17. Gente, Índia November Alpha, manda pouso. Autorizado, então, nível de voo 160 para Ilhéus, decolando a décima, curva direita, saída da El, após da El, direto Leda, Leda DCT Ilhéus. Controle em 119 decimal 35 e transponder 5103, azul 4033. Correto, azul 4033 e chame pronto para puxar e acionar. E chamar o azul 4033. Resolvi até a porta nova solo controlado, Guardião 01. 216, acione a identificação dessa via. Chegada a Mari. Para nível 050, QNH 10 no 4. No 0 no 4, decidiu até o 050, então é PS controle 19, decimal 35, acione 5052. 5052, chamando 119-35 azul 4235. Guardião 01, no solo controlado para a costa. Copiado, guardião, boa tarde. Tato, boa tarde. Controle Salvador Azul 4235, saída da Elta, passando agora no 1700 metros. Azul 4235, contato radar, suba para o nível 360, autorizado por de Leda. Voa direto Leda, 4235, nível 360. November Alpha, Solo 08, backtrack autorizado, some em pista livre. Salvador da 3191, não posso esperar dar um zero pronto. São 3191, boa tarde, autorizado a linha e decolar, pista 10, vento 110 graus 7 nós. Autorizado a linha e decolar na 10 da 3191. Dois no meia, autorizado pro de TAP. De TAP no meia. 1270, chame o centro Recife, 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. 251, 13325, muito obrigado, boa tarde. Boa tarde, bom voo. Salvador, boa tarde, o azul 4076, com a informação Lima. Passa 220 para o 170, informação 90. Boa tarde, azul 4076, acione a identificação. Desça via chegada a Mari para o nível 060, QNH em Salvador 1014. Sente via Mari para o 060, azul 4076. Papa, go ahead. IFR 2, São Paulo, request like level 430. Okay, Mike Papa is cleared to São Paulo, Congonhas, flight level 430. Departure will be from runway 17, right turn, dial departure. After dial, Leda position. After Leda, fly direct to Bridge, Bridge position. After intercept airway Upper Zulu 16 until Bravo Hotel Zulu, VOR. After in accordance with your flight plan. Departure frequency 119.35 and scope hold 5073. Dial departure? That's right. Okay, clear São Paulo, like level 430. Take off from 7 and right turn. Dial departure and after Sida and direct to Fiji after Earthers Group 16 until Bravo Del Zulu. And departure control 119.35 and scope 4073. The transponder is 5073. Okay, 5073. Okay, that's correct, you're ready back. Report on tower on 118.6, 2 startup engines. Okay, I report to tower to request engine startup. Thank you. Chame Centro Recife 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 1251, 13325, azul 4235, obrigado. Salvador Azul 4033, portão 8, pushback acionamento. Autorizado, chame táxi, Azul 4033. Autorizado, chama táxi, Azul 4033. Azulu, Juliette Serra, de Alagoas para Salvador. Está com a informação na venda e autorização de tráfego para Guarulhos. Cliente 6741 da web, está autorizado Guarulhos, nível 340, via Peruísque 50, decola da pista no zero. Com a primeira curva à direita, subida da El, após da Leda, após Leda, DCT, Bidev. O controle 119.35, acione 5121. Autorizado Guarulhos 340 nível, via Upper Whisky 50, decola da 10, curva direita na saída da El, rua Linda Bidev, depois via rota plano de voo, o controle 609-35, transponder 5121, o 6741 está no portão 2. Cliente 6741 da UEL está correto, chame para puxar e acionar o 6741. Chamará. Edu 2230, chame Torre, Salvador 118, decimal 6. Torre 786, ligado. 216, autorizado final ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. 216, reportado estabilizado no localizador. Edu 4076, DCV para 2000 pés, QNH no 014. Sente para 2000, azul 4076. Salvador, o azul 4033 para o táxi, a bordo 77, 3 horas de autonomia, Salvador. Azul 4033, tá livre o táxi pelo pátio de Índia. E no ponto de espera da 10 chame a torre, decimal. Torre 18, decimal meia dúzia. O ajuste no 0 no 4, boa viagem. 1014, autorizado pátio via. Do táxi via pátio Índia, quando pronto, chama a torre 118, decimal meia, azul 4033. Salvador, boa tarde, gol 174, cruzando 200 para o 150. Boa tarde, gol 174, acione identificação, desça via chegada a Mari para 2 mil pés, ou QNH 1014. Ok, descendo via chegada, Mari 2 mil pés, ou QNH 1014, gol 174. Century 191, contact Recife Century 125, decimal 1, if unable, 133, decimal 25. Decola da 17, curva à direita, mil pés, no corredor Axé, controle 1935, a torre 186, 0161 no transponder. Faça aí 2230, se solo os 20, já livrando, chama 1221, decimal 9. 29, obrigado. Salvador, boa tarde, passarei 2230. Boa tarde, passarei 2230, tá livre o táxi, Alfa Juliette, remota 14, do pátio principal. Alfa Juliette, no pátio principal, remota 14, passarei 2230. É autorizado o final ILS, X-Way, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Reportar lá no localizador, azul 4076. Era azul e aguardar no ponto de espera. Temos a aproximação do arbois da TAM e após o mesmo iremos autorizar o senhor alinhar e manter. A gente vai manter o ponto de espera da 10 azul 4733. Salvador, TAM 3216, passo Índia Serra, baixar travado. TAM 3216 tem livre pouso, pista 10, vento 160 graus, 13 nós. Livre pouso na pista 10, TAM 3216. Papapá, Zulu, Juliette Serra, contato radar 25 milhas, nordeste de Salvador, informa que não estamos recebendo modo Charlie, reporte no ponto ideal descido, Zulu, Juliette Serra. Já no ideal para Rona 1500, Zulu, Juliette Serra. Zulu, Juliette Serra, desce inicialmente para 2 mil pés devido à área proibida de Camaçari. 2 mil inicialmente, Zulu, Juliette Serra. Quatro, autorizado final, ILS, X-Way, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado final do ILS, X-Way, pistão no zero, reportará estabilizado, gol 174. 4033, observe a passagem do Airbus da TAM após a Lima, tem na 10. Após a passagem do Airbus da TAM, Lima, tem na 10, azul 4033. Comandante, boa tarde, TAM 3604. 3604, aciona identificação. Autorizado proa de ITAP, desce para o nível 050, QNH no 014. ITAP 050, QNH 3604. Mike Beck, passe 4 livre, assinar, chame táxi. Pode falar, então, como é que está? 0476, chame torre 118, decimal 6. 18-6, boa tarde, azul 4076. Agora recebendo, modo Charles, Zulu, Juliette Serra, mantendo 2.100 pés. Juliette, grato, Zulu, Juliette Serra, tá mantendo 2.000. Azul 4033, vento no 40 graus, 9 nós, autorizado, decolar. Livre decolagem, azul 4033. Salvador, boa tarde. É o TAM 3216 Alfa na sua escuta. Mansão, aguarde pista livre. Aguardando o azul 4076. 0, TAM Juliette Serra, desça para 15000 pés. Eu sei que é, o Zulu Juliette Serra está com proa da rota toda. Azul 4076, vento no 40 graus 8 nós, tem livre pouso, pistão 10. Vente livre pouso, azul 4076. Azul 4033, decolou os 26, sob o controle 12, confirmando 119, decimal 35. 119, decimal 35, uma boa azul 4033. Solo 6741 da UEB Transporto 2 para pushback acionamento. Autorizado, UEB 6741 e chame táxi. Chamará para táxi, 6741. Uno 60, autorizado pro Adileda. Autorizado pro Adileda, subindo para o nível 160, azul 4033. 3604 após etapa dessa via para 2.000 pés, QNH no 014.